Bora, minuto da música, Romildo Júnior. O El Piseiro SP. Pra começar, eu apaguei todas as nossas fotos do meu celular. Depois te bloqueei. Fiz o que todo mundo faz pra esquecer do ex. Mas o que é que eu falo pra minha boca quando ela beija o beijo e não for o teu? E na hora que eu tirei a roupa, coração apareceu gritando por tu. Eu tô morrendo de saudade de tu. Saudade do teu corpo nu. Saudade do teu corpo nu. Luizinho CDs, Eduardo Replay Musicais. Fluxo da música, palco da música. Mas o que é que eu falo pra minha boca quando ela beija e o beijo não for o teu? E na hora